Curioso. Eu sou o Anti-Herói. Fala pessoal, meu nome é Bruno. Eu sou o Luizão. Aqui é o Fernando Barão. Aqui é o Henrique. Então, galera, toma o nome. Aqui é o LP. Yo, Kikis, aqui é o LP e ainda é só o começo. Yo, Kikis, aqui é o Cantomo, ao infinito e além. Sim, Kikis, nós completamos 25 episódios, são 25 GBR Caches e sobe a trilha da vitória. É uma conquista para nós, porque além de estarmos fazendo 25 GBR Casts, nós também estamos fazendo um ano de podcast. Cara, qual que é essa sensação, Cantomo, de estar fazendo um ano e de, cara, 25 episódios a gente já gravou? É um espetáculo de superação. Estar com vocês, nossos ouvintes, e estar com essa equipe maravilhosa do Geek Brasil. Cada podcast traz uma experiência única e sensacional do mundo pop e do mundo geek. E é impressionante tudo aquilo que a gente conseguiu abraçar, de todo o carinho de todo mundo nesse um ano. E pensar que tudo isso começou de uma grande ideia, de uma conversa despretensiosa de um casamento. Então é emocionante esse um ano e esses 25 podcasts. Não só os podcasts, mas todo o conteúdo que a gente tem gerado, o Portal Geek, o nosso canal no YouTube, todas as palestras e eventos que a gente tem ido, tem sido algo relevante. E o melhor, cara, é conhecer as pessoas, né? Eu já tava prestando atenção, tava vendo aqui as pessoas que a gente anda conhecendo gravando podcast. Nós conhecemos pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de lá de Santa Catarina, tem gente lá de Fortaleza, aí tem gente do Sergipe, e a gente nunca imaginava conhecer esse tipo de pessoa na nossa vida comum. E aí, conforme a gente foi gravando o GBRcast, a gente foi conhecendo essas pessoas e elas foram agregando ao nosso time. E, cara, isso tem sido muito especial pra nós, e o retorno de vocês também fez a gente continuar bastante. E através desse retorno do GBRcast é que nós anunciamos o nosso portal de cara nova. É isso, pessoal. A gente resolveu fazer uma mudança em algumas coisas do nosso portal que vai facilitar a sua vida e a nossa vida também, para vocês comunicarem com a gente. É um crescimento, é um avanço que nós temos no GBRcast, que através de pessoas como o Cronólogo, a Sarinha, o Anti-Herói, as pessoas que têm participado com a gente aqui, que o GBRcast tem avançado. LP, eu quero lembrar pra você que não é só o Brasil que tá envolvido com o Geek Brasil. É, isso. Porque é, nós também já fizemos entrevistas com pessoas internacionais, dubladores e pessoas famosas que estão fora do Brasil e representam o nosso país em outros lugares. Então, o Geek Brasil já está internacional. Isso, verdade. Inclusive, gente, a gente já fez entrevista com uma pessoa, o Glauco Long, que até o próprio Danilo Gentili já entrevistou ele. Caraca, velho, tipo, nossa, a gente zerou a vida no ano passado com essa entrevista. Que você que está ouvindo esse GBRcast, que de edição de 25 episódios, você que já é nosso fã, indique o GBRcast para outra pessoa, porque ainda há uma limitação muito grande de podcasts no Brasil. E você que caiu aqui, pum, de paraquedas e tá tipo assim, vai ficar meio voado com os melhores momentos, dá uma fuçada nas indicações que nós iremos fazer dos GBRcasts que você pode ouvir, e também dá uma fuçada em outros podcasts, porque os melhores, você vai achar aquele melhor momento e você vai falar: ah, então é daqui que eu dei risada pra caramba com aquele momento marcante. E vamos ao que interessa, vamos aos números do GBRcast. Cantomo, comece pra gente aí falando o top 5 dos podcasts mais ouvidos do GBRcast. Os podcasts mais ouvidos, LP. Começando de 5 pro primeiro, o quinto foi a entrevista com a Fernanda Baroni, uma dubladora sensacional que marcou a vida de muitas pessoas, a mim especialmente. E esse podcast, meus amigos, vale a pena ouvir. Ouça esse podcast, vale muito a pena. E LP, o que dizer do quarto mais ouvido? Star Wars Kylo Ren. 235 reproduções. Cara, foi uma loucura gravar com o estreante, né, na época, que era o Cronólogo, e hoje é o nosso hosting lá do nosso canal do YouTube, e com a segunda gravação do anti-herói, né, que assumiu o manto de anti-herói nesse podcast. E nesse podcast a gente falou de todas as teorias de Star Wars, tanto as teorias que interligam a trilogia clássica, quanto as teorias que interligam a trilogia prequel. Cantomo, o que dizer das surpresas do episódio 11? Ninja Gari Naruto com 280 reproduções, cara. Como assim? Esse foi muito engraçado, e é claro, Naruto sempre tira a nossa atenção até hoje. Todo mundo já cresceu, o anime ainda nem acabou. E será que um dia vai acabar? É, anime infinito, né? Fica essa pergunta pra vocês. E o Naruto, é claro, o episódio 11 foi o terceiro mais ouvido. Mas Batman vs Superman, quem ri por último, ri melhor, o episódio 5 foi o segundo mais ouvido até agora. A gente quis fazer uma loucura. A gente quis gravar um episódio sobre Batman vs Superman antes do filme sair. A gente falou bastante coisa também sobre os filmes da DC até 2020. E também falamos sobre a possibilidade da DC ter chegado tarde ou não no mercado de filmes contra a própria Marvel. Pra você, DCnauta, ou fã da Marvel, você tem que ouvir esse cast, porque ele traz muita discussão sobre a Marvel, sobre a DC, os filmes e tudo o que vai acontecer. É uma discussão de altíssima qualidade, então recomendo para você que é fã de quadrinhos, fã dos filmes, ouça lá para você entender melhor, ou também você colaborar lá comentando na nossa página sobre a sua opinião e teorias. E para fecharmos com chave de ouro, o podcast mais ouvido nosso, qual que é? Rumble os tambores! O GBRcast mais ouvido da história até agora é Histórias Engraçadas de um RPG, episódio 21, 590 reproduções, cara! Cara, isso foi realmente uma parceria que a gente teve com a página do Facebook Carneiro Medieval. Foi um prazeraço conhecer o Lucas, o Carneiro, lá da página do Carneiro Medieval. É uma página que já estava seguindo há um tempo. E a gente falou, vamos convidar ele para participar do podcast. E, cara, ele respondeu a nossa mensagem. Ele quis participar do podcast. E hoje, praticamente, ele é do nosso time do Portal Geek Brasil no podcast. E é através dele que a gente tem o episódio 21, Histórias Engraçadas de um RPG, com mais de 590 reproduções. Cara, vale a pena muito você dar uma chance para esse podcast se você não ouviu. São muitas histórias hilariantes sobre o que os mestres Lucas e o Cantomo falam durante o RPG no decorrer do podcast, e a invasão surpresa do anti-herói e do protagonista também no podcast, contando as histórias engraçadas que eles atrapalham em muito a vida do Cantomo quando ele mestra. Olha, se você joga RPG ou não, se você quer mijar nas calças de rir, sair rolando pelo chão de tanta da gargalhada, esse é um GBRcast que você precisa ouvir, porque você sai rindo do começo ao fim. Além de você aprender mais sobre como é um jogo de RPG, detalhes desse jogo, que é fantástico, mas eu te garanto que é comédia do começo ao fim. É, não percam essa oportunidade. Hoje nós estamos lançando o episódio 25, mas a gente vai fazer a média dos 24 episódios anteriores, né? E hoje a média de reprodução dos episódios do GBRcast são 152 reproduções por episódio. Cara, para um podcast que começou há um ano atrás, para uma galerinha que a maioria não sabia nem o que, que era podcast... Eu sou cara, um deles. Você também. Louvemos ao Senhor. Cara, pra gente é uma sensação de felicidade sem tamanho, sabe? Porque são vocês que têm levado o GBRcast, né? E através de vocês que tem surgido novos participantes. E foram muitos participantes, não é mesmo, LP? 25 participantes no GBRcast no total nesse um ano. Uns foram, outros voltaram, uns ficam, outros vão. Mas um total de 25 participantes em um ano. Para começarmos aqui a nossa lista das pessoas que mais participaram, não poderia te falar a posição 5 do nosso top 5, que foram duas pessoas, a Sarinha e o protagonista. A Sarinha com todo o seu estilo de videogame, seu jeito de doidinha, e o protagonista com o seu jeito maluco de falar suas histórias sobre o alistamento militar, tanto quanto do alistamento militar, quanto do lado do RPG também. Foram pessoas que agregaram demais ao podcast do Portal Geek Brasil. E como não falar de uma pessoa que nos auxilia tanto também na página do Facebook e com tantas outras coisas que fazemos no portal Geek Brasil, o cara do Rio de Janeiro, carioca, Rod. O Rod, cara, é uma pessoa sensacional, cara. É aquele carioca nato, que você ouve o cara falar aquela tranquilidade. aquela coisa, sabe? Chega a ser quase baiano. Cara, mas é uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo das coisas que vai falar. É um crítico nato. Se a nossa página no Facebook tem a quantidade de curtidas que a gente tem hoje, é tudo por causa dele. E além disso, ele ainda arruma tempo para participar dos podcasts aqui do Geek Brasil. Em quarto lugar, esse é o nome. O nome é o Rod. Também um tom de aleatoriedade sempre vem à tona quando a gente fala do terceiro com a maior participação. E essa pessoa não poderia ser outra que não o anti-herói. O anti-herói é um grande sonoplasta. Ele tem uma capacidade crítica muito grande para música e trilha sonora. Não só música e trilha sonora, mas como ele também consegue analisar e fazer grandes teorias sobre os filmes. Pegar várias coisas e várias análises. E aí, de uma forma que acho que quem não é tão aleatório igual ele não consegue fazer. Então, vale a pena ouvir os casts onde estão com ele, porque ele traz um quê de imprevisibilidade inexplicável. E o que dizer da segunda posição? Foi com 11 participações o nosso manipulador do tempo, o Cronólogo. Cronólogo, meu grande amigo de infância. A gente se reencontrou aqui no GBRcast para levar esse projeto adiante. Essa necessidade das pessoas terem mais informação sobre a cultura pop, a cultura geek. E o Cronólogo é uma pessoa que consegue fazer isso de uma forma como nenhum outro. Ele traz à tona discussões e mais discussões, teorias sobre jogos, sobre filmes, sobre séries de uma altíssima qualidade. Um Cronólogo, um parceiro para todas as horas, e você pode sempre esperar dele um comentário muito astucioso sobre qualquer série, filme, jogo. Sempre tá lá disponível para apresentar para você o que você tá procurando. Ah, eu já ouvi falar desse jogo. O Cronólogo vai saber, vai falar para você: é bom, o gameplay é mais ou menos. É o cara. E além disso, ele também leva o nosso canal adiante. Então esse cara é excepcional nos vídeos. É um palhaço nato. E o que dizer da primeira posição? O que dizer? O que dizer do cara que me ajudou a estar aqui falando com vocês hoje, pessoal? A primeira posição com 15 participações é falar sobre o Cantomo. Cantomo, na verdade, é o Guilherme Andrade. É um cara que tem me incentivado e muito a estar continuando esse projeto, que é o Portal do Geek Brasil, o canal e outros projetos que ainda irão vir esse ano. tudo começou, como a gente sempre fala, numa mesa de almoço de um casamento de um amigo nosso em comum. E cara, e depois dali não parou mais, sabe? Foram conversas atrás de conversas, até que a gente sentou e falou, vamos gravar. E aí a gente falou, vamos. E aí a gente gravou, lançou, viu que tinha uns loucos ouvindo a gente e falou, vamos pro segundo. E aí veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, quinto, sexto. E hoje a gente tá aqui gravando o episódio 25, graças ao Cantomo, que conseguiu ser a cola dessa galera toda aí. O que dizer dessa pessoa que eu mal conheço e já considero pacas? Eu tenho a dizer que eu sou muito grato ao LP por ter iniciado esse projeto e estar encabeçando ele. O LP é uma pessoa que tem o toque de Midas, que transforma em ouro tudo que ele toca. E esse projeto tem sido muito, muito edificante, tem sido muito legal para a comunidade pop e para todos nós. Ele sempre trouxe para a gente como fazer e as soluções, e sempre leva e incentiva a gente produzir conteúdo brasileiro. E somando tudo isso que a gente falou, somando os 25 episódios que a gente já gravou, são mais de 30 horas e 26 minutos de GBRcast. Isso dá cerca de um dia. Um dia? Um dia, cara. Se você não parar de ouvir, isso dá um dia, 6 horas e mais 26 minutos de podcast sem pausa. Dá pra você ir e voltar do trabalho por um período de 2 semanas, cara, ouvindo a gente todos os dias, cara. Isso é sensacional, mano. É muito tempo, cara, é muito tempo, e esse ano tem muito mais. E pra você que está ouvindo a gente pela primeira vez, vai a nossa indicação de 2 GBRcasts que você não pode deixar de ouvir. A minha primeira indicação é do episódio 2, Alistamento Militar. É a treta de todo garoto que faz 18 anos. É aquela dúvida, aquela coisa que você fica na sua cabeça e que eu, o Cantomo e o protagonista, a gente conversa ali, bate um papo muito engraçado de histórias que a gente teve na nossa época de alistamento, e que a gente tira todas as dúvidas, 100% das dúvidas do que acontece no alistamento militar. E o outro episódio que eu indico pra vocês é a nossa entrevista com Glauco Long, que foi um dos character designers do Uncharted 4 pela Naughty Dog. Cara, foi uma coisa de louco essa entrevista, mas, cara, foi algo sensacional de você estar entrevistando um cara que já foi entrevistado pelo Danilo Gentili, que é um cara que trabalhou numa dos maiores jogos já feitos pela plataforma do PlayStation 4, e você que está apenas começando, está no episódio 10 ainda do seu podcast, você já consegue uma entrevista com um cara desse porte. Para mim foi marcante, e esse é um podcast que com certeza você deve ouvir. E só uma diquinha agora para você que é fã de PlayStation 4, o Glauco é tão cabuloso que agora ele tá trabalhando em God of War 4. Então, ele não é pouca coisa não, gente. É muita coisa, sabe? E claro, pra você que gosta de uma treta entre personagens e ficar pensando como é que seria misturar as coisas, aí eu recomendo pra vocês o nosso episódio 9, Ultimate Fight Crossover. Lá a gente mistura vários personagens e coloca eles pra brigar nas nossas imaginações e quem venceria quem. E também, se você é um fã apaixonado de jogo, você certamente já teve um PlayStation 1. E o episódio 12, a gente traz vários jogos que marcaram a nossa infância nesse console, que arrancou muitas horas da gente, tirou todo mundo da rua pra gente ficar jogando dentro de casa. E a gente faz vários jogos e comentários nostálgicos sobre vários títulos que foram muito marcantes à época. Então eu recomendo esse aí pra você, uma nostalgia a mais aí. E para você que quer acompanhar mais de perto o nosso trabalho, você pode também se inscrever em nosso feed, no nosso botão de risos, laranjinha, E você também pode nos seguir no iTunes, para vocês que usam iPhone, e estamos lá com o nosso GBR Cast. É isso aí, galera. Então é isso, geeks. É, vocês agora vão ficar com os nossos melhores momentos das nossas gravações aí do GBR Cast. Espero que vocês gostem e que isso faça com que vocês se interessem pelo nosso podcast. Se você gostar do episódio, comenta aí embaixo, porque agora não tem mais desculpa para não comentar, porque nós estamos com a plataforma Discos de Comentário. Siga a gente aí também no Facebook, no Twitter, no Instagram e em todas as redes sociais do Geek Brasil. Então, até a próxima com uma nova temporada do nosso GBR Cast. Tem uma operadora que se apaixonou por mim, sabe? E toda manhã ligam pra saber se eu tô bem, ligam pra saber se eu quero assistir uma TV junto com eles, né? Se eu quero uma ótica. Então... Isso é sério? É sério? Quando que você pode pagar aquela fatura? Que... Ai, minha história é triste. Eu ganhava meu... meu primeiro videogame eu ganhei quando lançou o PlayStation 2. Porque aí o meu tio comprou o PlayStation 2 e me deu o PlayStation 1. E... Aquele grandão aí. Eu sempre era um console anterior. Eu atrasada. Mas eu era feliz. Ainda sou. Mas era o grandão ou era o pequenininho que você ganhou do seu tio? Não, então, primeiro eu ganhei o grandão, aí depois o meu tio comprou o pequenininho. Aí quando ele comprou o PlayStation 2, ele me deu o pequenininho, o Slim. E aí a gente vendeu o PlayStation, o grandão. Quando ele comprou o PlayStation 3, eu ganhei o PlayStation 2. Que é o que você joga até hoje, né? Não, agora eu vou evoluir. Que isso? A Sora tá melhor que eu. A Sora tem o PlayStation 4 na casa dela. Horrível. Turn down for what? E não se eu Play 4 no meu Play Minha Vida. É verdade, tem que ter um cartãozinho. A minha primeira ida no tiro de guerra, cara, foi muito sinistro. Porque abriu dia 4, dia 5 eu tava lá, de janeiro. Nossa, cara, que rápido. De janeiro. Esse que é vontade de servir. E aí eu cheguei lá e tal, e tipo, meu pai apressando eu pra caramba. O negócio abria 7h30, 7h10 eu já tava lá na porta já do lugar e tal. Tinha eu e mais 3 lá, quando era 7h30 tinha eu mais 60. E tudo isso, tinha uma galera fazendo fila lá e tal pra ser chamado. E nisso tinha um gordão lá, barbudão lá... Fazendo... Fica marcado no meio de Silas. Gordão lá fazendo... Nossa, esse gordão, velho. Até esqueci o nome dele. Eu também. Eu tinha marcado o nome dele, cara. E aí eu tinha... Eu falei, né? Aí veio, lógico, a pergunta clara que não serve pra bosta nenhuma. Você quer servir o exército? A resposta tá estampada. Quer servir o exército? Pera, você vai com uma cara... Vai, pergunta e você responde, Silas. Você quer servir o exército? Não. Você vai com a resposta estampada na sua testa, cara. Sabe? O cara vai responder pra você e você tá com um baita não na sua testa, sabe? Exato. E aí, eu chego lá e falo não. O cara põe um não no cancel lá e fala assim, beleza, dia tal você volta aqui. Eu falo, caramba, eu ainda tenho que voltar aqui de novo, mais um dia, sabe? Tipo, qual parte do não você não entendeu, né? Dá vontade de perguntar isso. Qual parte do não que você não entendeu, cara? Eu não quero servir o quartel, eu tenho uma vida, eu quero estudar, eu quero fazer outra coisa, o quartel vai me atrasar. Então, como eu cheguei muito cedo, eu acabei indo embora muito rápido. Então, acho que umas 8h30 eu já tava indo embora na primeira vez que eu fui lá. Então, essa foi minha primeira ida. O que que o Agumon ataca? O Agumon ataca com Chama Neném. Ele chama Neném pra lá, chama Neném pra cá. Daqui a pouco aparece um bebê com ele lá cuidar. Chama Neném. Aí aparece o Neném pra ele lá. Chama Neném. Mas aí, tá te engano. tipo, encarar as evoluções. E o Metalwar Greymon. E as coisas. O Charmander. Ó, o Charmander começa que ele tem um rabo que pega fogo. Começa por aí. Mas se você apagar o rabo do Charmander. Mas se você apagar o rabo do Charmander, o Charmander morre. E aí? Mas é, o fogo, ele tem fogo no rabo, velho. Você não apaga o fogo no rabo de alguém. Então, mas. Ficou estranha essa frase, né, cara? Foi proposital, confesso. Apagar o fogo do rabo. Então a gente vai começar com o nosso amigo anti-herói. Anti-herói, fale pra nós por qual lado que você está e por que você está desse lado. Cara, eu vou ser sincero, eu comecei assistir esse filme pensando, putz, vou ficar do lado do Homem de Ferro, né? Só que aí depois do meio do filme, você vê que o Capitão América tá mais bem das ideias. Só que aí depois você pensa, não, o Homem de Ferro tá melhor das ideias. Então eu decidi uma coisa, eu vou ficar do lado do General Ross, eu sou do lado do governo. Homem General Ross, cara? Você é maluco? Nem o Homem de Ferro tá mais do lado do General Ross. Seu ditador. Que louco, cara. O que dizer então dos gráficos, né? A gente falou no começo do cast, né, sobre a evolução da Naughty Dog com Crash, Jack e Uncharted e depois com The Last of Us. Cara, é cada cena fabulosa, cara. A cena que a Ellie passa a mão na girafa, cara. A cena que você vai jogando e você vai vendo as girafas correndo. Cara, é uma sensação de que você acha que aquilo ali é real. Entendeu? É algo que é palpável, né? Sem contar ainda da jogabilidade e o som, né? A trilha sonora. Vocês estão me ouvindo? É, eu mandei por ali porque eu não quis falar, mas é que eu fiquei assustado que você falou a cena em que a Ellie passa a mão na... Uepa! E deu uma fiada. Aí eu fiquei assustado. Eu falei, opa, essa cena eu não vi. Esse jogo eu não joguei não, hein? Ai, caraca. Mas vamos lá. A cena em que a Ellie passa a mão na girafa... Ah, eu não vou escutar mais essa frase do mesmo jeito. De novo, na minha época era outro animal que chamava, hein? Não era girafa não, hein? O médico chegou, né? O médico chegou e ele deu as instruções mais bizarras. Depois das instruções mais bizarras que eu já escutei na minha vida, velho. Então, aí detalhes, né? Olha só, ele falou, tira a roupa. Beleza, né? Vamos lá, vamos tirar a roupa, vamos ficar peladão então. Já que ele quer ver, então vamos mostrar. Aí. Beleza, aí você fica só de cueca, ele fala, ó, fica só de cueca aí. Aí ele vai passando, ele foi passando um por um. Aí chegou na minha vez, vamos lá, é agora, pai. Aí ele, você tá bem? Tô bem. Aí ele fez uns exames lá, acho que de pulso, de... pressão. Ele ouviu meu coração, acha, nesse momento. E aí depois, ó, abaixa a cueca aí e assopra a sua mão. O que tem a ver? Eu falei isso mesmo. Aí eu falei, abaixa a cueca e sopra a sua mão. Aí eu, caralho, como assim? Não, aí eu baixei a cueca e eu soprei minha mão. Não é assim, ó, retardado. Aí... Você tinha que colocar a sua mão pra tapar a sua boca, entendeu? Fazer força pra soprar. Você soprou literalmente a sua mão, velho. Eu sou trevo, mano. Tem que tá pedindo isso. Não, aí, cê, na verdade, você tem que fazer força, tá ligado? Você tem que fazer força pra soprar a costa da sua mão. Você colocou sua mão e soprou. Ah, velho. Aí ele. Ah, então tá de boa então. Aí, ai, cara. Aí eu perguntei, velho, não aguentei, mas pra que isso? Aí ele não me deu bola, velho. Aí ele passou pro próximo, aí eu coloquei minha roupa e fiquei feliz. Ó, passou. Ai, caramba. Você tá vendo isso? Essa que é a beleza da coisa. Essa coisa que às vezes as pessoas me deixam passar, ficar perdido. O core que aquele cara se implora, criou, é o cerne de tanta criatividade, influenciou tanta gente, tipo, gente que nem pensava em escrever ou mexendo com essas coisas, hoje em dia produz. O próprio J.J. Abrams, ele não fez o episódio 7 como ele fez por acaso. Aquilo fez influência na vida dele, isso mudou a vida dele. Por isso, pra mim, essa que é a real importância do George Lucas. Assim como o Tolkien foi na época dele, que era uma época de literatos e de pessoas cultas e dedicadas à escrita, à pesquisa. A época do George Lucas era aquilo. Era um bando de jovem, criativo, que não tinha muito o que fazer com essa criatividade e tentava botar os seus sonhos em prática. E essa gente que foi a base, a semente para gerações de escritores brilhantes que vieram depois, que conseguiram criar coisas maravilhosas, como você está citando aí do Universo Expandido, que jamais existiriam, talvez, se não fosse aquele cara lá, simplório, que talvez não tinha muita criatividade ou não fosse um cara muito culto, mas que sempre simplesmente teve sonhos e correu atrás de realizar eles, e que hoje pode não ser um Tolkien, mas representa o que ele representou para aquela geração, para essa. Nossa, cara, que bonito. Falou bem, falou bonito. Falou. Foi, quase. Descobriu uma lágrima ali. Olá pessoal, aqui é Marlon Santos, eu sou o cronólogo, responsável pelos vídeos do nosso canal. Então, a minha história com o Geek Brasil foi uma história bem engraçada, foi talvez algo até que caiu do céu no momento, né? Porque eu já estava com um canal no YouTube, eu já estava mexendo com coisas para me desenvolver aí na mídia, na internet, e de repente, né, um velho amigo me chamou para participar de um podcast, né? E ainda falar de uma franquia, ou melhor, de um personagem de uma franquia que eu adoro, que é o Kylo Ren de Star Wars. Na época, eu tinha algumas semanas que eu tinha assistido o Star Wars, O Despertar da Força, e eu já tava naquela vibe e tal de... Nossa, Star Wars é top demais! É top demais! Nossa, é sensacional! E aí eu fui gravar naquela nervosia, putz, será que eles vão gostar de mim? E aí eu fiz aquela gravação, parece que tudo fluiu bacana, fluiu bem, mas ainda assim eu estava nervoso. Acho que até falei algumas bobeiras esquisitas no cast. E... aí desde já gostei da galera, achei o pessoal bacana, achei... E ainda ficava aquele nervosismo, será que eles gostaram de mim? Será que eles acharam... Será que eles me acharam um cara bacana e tal? Será que eles vão me chamar outra vez? E houve essa situação, e a gente ainda foi criando aquele vínculo, aquela amizade, que tornou que tornou uma situação... né, até mais agradável. Na época eu não fazia parte, né, do Geek Brasil, e hoje... né? E eles me gostaram tanto que hoje eu faço parte dessa equipe maravilhosa. Cara, ouça, a gente tem um conteúdo bem diversificado, um conteúdo super bacana. A gente fala de tudo um pouco, as nossas opiniões, as nossas viagens, com um conteúdo super, super divertido, bem humorado. E que é gratificante até para quem participa também, né? Que é uma sensação maravilhosa. E até em casts que a gente não participa, a gente se sente envolvido, se sente ali presente, conversando até com aquela pessoa, querendo ver mais. Como um cast que eu recomendo bastante, eu não participei, mas o cast é super informativo, você acaba descobrindo bastante coisa dessa pessoa, que foi uma entrevista que a gente fez com a Fernanda Baroni, a dubladora de diversos personagens aí super conhecidos, a Sheila do Caverna do Dragão, a Kim Possible, a Viúva Negra dos Vingadores, e ela também, meu, foi super natural, foi super, super legal, assim, deu uma entrevista super bacana. E um outro cast, eu acho que o cast que eu gostei, que é o cast que eu mais gostei de participar, que eu achei, e teve um conteúdo incrível, eu achei que foi um cast super bacana, assim, super envolvente, que fluiu muito bem, foi o cast 22 também de trilhas sonoras, onde a gente fala sobre trilhas sonoras de filmes, a importância da sonoplastia, da trilha sonora, da falta da trilha sonora, e fluiu tão bem, fluiu, a gente foi vendo cada coisa, assim, que às vezes a nossa conversa, e a gente até se tocava, puxa, realmente, olha o trabalho que esse cara fez. Então, GBRcast é um podcast de conteúdo, não só mais um aí, mas um conteúdo bom, um conteúdo gostoso de se ouvir, e é esse o recado que eu tenho pra dar. É isso aí, 2019, ano em que teremos Shazam e Liga da Justiça 2. Shazam! Particularmente, cara, eu conheci o Shazam há pouco tempo, foi naquele lixo de jogo Mortal Kombat vs DC Universe. Mas eu conheci o Shazam. Eu peguei o jogo, curti o Shazam, aquele carinha que tinha raio do céu. Sabe onde eu conheci o Shazam? Oi. Naquele primeiro filme do Homem-Aranha. Quando ele lança a teia. Ele fala Shazam. Vai, teia. Shazam! Ele fala mesmo, né? Shazam, agora que eu vi. Cara. Ele fala Shazam, velho. Aí eu fui pro. Sério, eu tô falando sério. Eu fui procurar saber. Shazam. Aí eu entendi a referência. Que legal, cara. Olha aí. Vocês chegaram então a uma clareira na dungeon e uma horda de 5 goblins vieram pulando em cima de vocês e atacando vocês. O que vocês fazem? São goblins verdes, cheios de cabelo jogado, suado. Eles estão fedendo, catinguento como essa dungeon, que é escura e cheia de pedras ao redor. E logo atrás deles está a porta que vocês estão procurando. Cheguem mais próximos, vis criaturas. Eu queimarei todos com a ponta de meus dedos. Eu solto Burning Hands na direção deles. Beleza. 19. Você consegue matar 3 das criaturas de uma vez com seu poderoso feitiço. E elas são jogadas dentro da dungeon e caem patifadas. Agora é minha vez. Você irá sentir o poder da minha flauta. 2. Você falhou miseravelmente. Um dos goblins pulou em você e conseguiu pegar sua flauta e ficou te batendo com ela. Você acabou de tomar 2 pontos de dano. E o outro amigo dele, o outro Goblin, já veio, mordeu sua canela e você também perdeu 1 ponto de dano. Caraca, eu vou morrer pro Goblin. Faz um teste aí de envenenamento. O Goblin, ele tinha acabado de comer uma carniça podre, ele ficou te mordendo, você acabou de pegar uma infecção pela mordida dele. Nossa, cara, eu vou morrer. Ai, caraca. Ô, mago, usa alguma coisa pra me curar aí. Eu já disse diversas vezes que eu não sou um mago. E eu... Bom, o que eu faço com você? Mísseis mágicos. Sucesso. Os mísseis acertam com uma precisão infalível e vão direto na cabeça dos goblins, livrando o bardo do terrível ataque de 2 goblins de 1/2 metro de altura. Da próxima vez, bardo, puxe uma faca em vez de uma flauta. Só pra constar, você continua envenenado, tá? A menos que você tenha um item aí de cura. Vocês então... empurram os corpos dos goblins pela masmorra e vocês estão diante de uma porta. Essa porta é uma porta curiosa. A nome da dungeon que vocês adentraram, ela chamava a Gruta do Diabo. Vocês foram para lá porque vocês precisavam encontrar quem eram os demônios que estavam roubando as coisas dos lojistas da cidade. E essa porta de ferro que estava de frente de vocês, ela tinha vários bebês que tinham um chifre, faziam um chifrinho com a mão, assim, ó. Eles estavam andando com carinhas bem de pentelhos, estavam tudo desenhado na porta, assim, fazendo um chifre com a mão. Tinha um escrito lá que não dava para identificar. Ô, Bardo, você tem vantagem de ler aí. Joga um dado para você conseguir entender o que tá escrito. 16. Agora vai. E você, com força, você consegue se lembrar das suas aulas na Academia Arcana. E você, então, se consegue identificar que lá está escrito: para entrar, você deve também ser um diabo. E ela não tem nenhuma fechadura. Ela só tem esses desenhos, esses... dessas crianças fazendo chifrinho com a mão. E o que vocês fazem? Tem duas tochas do lado dela também. Eu vou fazer magia de Minor Illusion. Vou fazer uma ilusão menor e vou criar chifres na minha cabeça. Eu pego o meu instrumento, meu tamborim, e eu vou começar a bater pra ver se eu consigo mover a pedra de lugar. Ok. O feiticeiro, então, coloca um par de chifres de carneiro. Na... Chegou bem estiloso. E enquanto o bardo começa a tocar um holodum ali, e os orcs começam a ouvir. Parece que são passos que estão vindo lá de trás. A porta começa a se mexer, mas ela ainda não abre completamente. Vamos ver, vamos ver. O que iremos fazer, feiticeiro? Iremos começar o podcast? Eu faço chifre com a mão também. E de repente vocês ouviram um estalo. A porta começou a se abrir e de dentro da dungeon haviam várias criancinhas com caras de pentelho roubando chocolates dos mercadores. É isso aí. Vocês lutaram tanto pra descobrirem crianças. Que legal. Agora é a parte que a gente queima todas elas, né? Ninguém rouba chocolate. Isso aí foi uma side quest que apareceu no meio do caminho, que tinha os meio-elfos do mundo, que é o mestre, eles são meio criminalizados, as pessoas não gostam muito dos meio-elfos. Aí tinha um senhor meio-elfo que estava pedindo ajuda para dois guardas para achar a filha dele, porque estavam tendo sequestros de meio-elfos. E os guardas não queriam ajudar, os guardas eram elfos. E aí o grupo resolveu ajudar ele, né? Ah, a gente vai lá, a gente vai salvar sua filha e tudo mais, se ela estiver aqui, blá, blá. E eles entraram na dungeon, passaram, sabe, uma sessão inteira na porcaria da dungeon inteira, matando demônios e tudo mais. Aí quando chegou no grande demônio, o grande demônio maior lá, o cara que tava sequestrando pra fazer rituais, e tava lá a menina do lado dele, pedindo, socorro, por favor, me ajudem, blá, blá. Aí eu, o que vocês vão fazer? Aí o cara virou e falou, eu vou tacar uma bola de fogo na menina. Assim o demônio não termina o ritual dele. Eu virei e falei, aquela coisa de mestre, né? Você tem certeza disso? Sim, eu tenho. Bola de fogo. Aí joga aí pra ver se conseguiu. Botou fogo na menina. O demônio ficou sem reação, obviamente. Vai fazer mataram... ritual com o que agora? Vai fazer ritual com o que agora? Pior que eu tinha pensado, tipo assim... eles vão derrotar o demônio, né? Aí eu vou deixar dúvida. Será que ele fez o ritual com a menina? Será que vai ter alguma repercussão pela frente? Não, ele tacou fogo na menina de vez. E depois falou pro senhor lá fora. Levou pro senhor, falou pro senhor lá fora que a menina não tava lá, já tava morta quando tinha encontrado. Já se morreu. Tia May, a gente tem que falar da tia May porque... Que tia May. Que tia May era essa, né? Eu realmente tia May, sabe? Desculpa, tias, eu amo vocês, mas aquela tia, nas palavras de Homem de Ferro, é uma tia incomum. Tia incomum. O incrível que o Tony Stark, ele chega, né? Ele pega o biscoito, pão, sei lá o que, bolo, não sei o que que é, não lembro. E aí eu também comia, só pra... E ele vai mastigando, dá a impressão que ele chega a engolir. Aí quando ele entra dentro do quarto do Peter, ele... gosta fora. Assim, sua tia é muito linda, mas ela cozinha muito mal, cara. Muito legal. Não, e tipo assim, como o relacionamento da Pepper com ele tá ruim, a gente não sabe se pode rolar alguma coisa do Tony Stark com... Não. Com a tia May, não. Cara. Não, não, não, não. Não fala isso não, cara. Não, não. Se o Tony Stark pegar a tia May... Eu juro pra vocês, se você pegar a tia May, eu levanto e vou embora. Não, mas... Ó, vai ser o tio Stark. Não, cara. Não, ele não vai pegar a tia May. Presta atenção. Não, não. Quando o tio Stark coloca no sopa, ele vai com a tia May, meu.

Os trailers já mostram que o Will some. É, tudo que tem no trailer dá pra falar. Beleza, então, gente, vamos lá. E no caso da Arlequina, ela também não ama. Eu não acho que ela o ame. É, eu acho que no início poderia até ter um tipo de admiração exacerbada. Mas chega a ser doentio o que ela passa com ele, assim. Então, o que eu vejo aí nessa conjuntura, resumindo, é um relacionamento, de fato, abusivo. É, o Coringa abusa dessa admiração exacerbada que a Arlequina tem por ele. E ele não mede esforços pra conseguir o objetivo dele, que é destruir o Batman. A gente consegue ver, inclusive, numa das cenas lá da HQ, que é quando ela captura o Batman e o Batman fala um monte de coisas lá pra ela, tipo, você tá sendo usada e não sei o quê, e ela começa a ficar confusa e ela liga pro Coringa. A primeira coisa que o Coringa faz é tipo, o que você tá fazendo aqui que tá querendo matar o Batman na minha frente? É, meio que você está querendo tomar o meu lugar. E ele empurra ela lá de cima do lugar onde eles estão, né? E ela cai de alguns andares e ele tá nem aí. Derrubou ela porque ela quis passar na frente dos planos dele sem consultar a ele, né? Porque afinal quem tem que matar o Batman é o Coringa, não qualquer outra pessoa. E pra mim, nisso aí, né, já tinha percebido antes, mas essa cena deixa bem claro que não é amor, que é cilada mesmo. Já teria lá o pagode lá. Nossa, maldição. Não era amor. Não é amor, é cilada. Era amor, era cilada. Não era amor. Não era amor. Fala, galera, você que escuta o GBRcast. Meu nome é Cassiano, eu sou o anti-herói. Eu faço parte aí da equipe do Geek Brasil. E eu vou falar um pouquinho de como é a sensação, qual é a satisfação de gravar esse cast. Primeiro, fazer parte dessa equipe é muito legal, é uma galera com quem me identifico. E o cast é um espaço em que eu posso falar do que eu sei, falar do que eu gosto, falar do que eu entendo, com a liberdade, com descontração, com os meus amigos. Então, pra mim, é muito legal fazer parte disso. Quando o Silas, o LP, me convida para gravar um cast, eu fico tipo, putz, que da hora, tô dentro. Eu fico empolgado, eu gosto muito. E assim, é um hobby que eu tenho assim no meu coração, sabe? Eu tenho prazer imenso em fazer isso. Então, gente, não existe como descrever essa sensação. Quando você faz um negócio com paixão, você é tomado por aquilo, entendeu? E você quer fazer aquilo sempre. E agora eu vou ter que recomendar para vocês dois casts que vocês precisam ouvir. O primeiro deles, e o meu favorito, é o cast sobre trilhas sonoras. É um dos nossos últimos casts, um dos nossos mais recentes. E a gente lá fala de como o som influencia na qualidade da experiência audiovisual, construção de experiência audiovisual, compositores famosos, trilhas que você deve ouvir, trilhas de jogos, trilhas de filme, tudo que você imagina sobre áudio. E um outro cast que vocês precisam ouvir é o cast que a gente fala sobre o futuro da DC no cinema, o Batman vs Superman. A gente comenta sobre o filme antes da... A gente gravou o cast antes da estreia do filme, a gente comenta sobre as nossas teorias na época. Mas a gente também fala sobre os filmes que estavam por vir, tipo Cyborg, Flash, etc. Então é um conteúdo legal, que tem algumas teorias legais e você tem que dar uma chance. Um dos nossos melhores casts. E é isso aí, um grande abraço pra todo mundo. Prepare-se para encrenca. Encrenca em dobro. Pra proteger o mundo dos haters de plantão. Para unir as pessoas de nossa nação. Para denunciar os males da verdade e do amor. Para estender o nosso podcast às estrelas. LP. Cantomo. Cronólogo. Geek Brasil decolando na velocidade da luz. Ouçam-nos agora. Ou preparem-se para lutar. Não, é isso aí. Dragões são inteligentes. Mas a descrição que o Tolkien traz pra gente do Smaug é essa força bruta que ele tem e o fogo escaldante, que o dele parece ser muito mais forte que o da Safira. Só que, contudo, entretanto, todavia, porém, na saga Eragon, os dragões eles possuem uma magia muito forte e incontrolável. eles são capazes de invocar magias que eles mesmos não sabem nem como ativar. E aconteceu em determinado ponto do livro em que Saphira usou magia que ela nem sabia que ela conseguia, ela nem quis, aconteceu. Então eu imagino que seria um embate muito emocionante de sagacidade, primeiramente por causa da Saphira e o Smaug querendo trucidar ela, e então haveria um combate gigante de poderes e a Saphira na esquiva e tentando sempre se ir pela lábia. E no final haveria um embate mágico muito forte e que eu acho que a Saphira acabaria levando a melhor. Então o meu voto vai para a querida Saphira. E outra coisa, adiciona a conta da Saphira aí. Ela, eu não vou contar porque é spoiler. Mas... quase que saiu spoiler. Ela. Quase! Mas adiciona isso pra conta dela. E é isso. Viu? Adiciona um spoiler pra conta dela. Ela tem o poder do desconhecimento. Ela tem o poder do spoiler. A minha história não é tão assim de RPG, mas é jogo, né? E a gente, quando era pequeno, a gente tinha um tabuleiro e a gente jogava como se fosse Pokémon, né? E esse tabuleiro era vários números, né? De 1 a 100. E aí a gente fechava o olho e sorteava um número e a gente via se a gente conseguia capturar um Pokémon referente àquele número. Então, tipo, era tudo um sistema de livros que a gente tinha e tal, fazia uma parada. Foi um jogo criado pela gente na rua de casa, né? Molecada não tinha nada pra fazer, vamos fazer um jogo de Pokémon. Pokémon. E aí nasce o sistema de RPG. É, assim nasce. E cara, hoje daria um jogo disso daí. E aí... Dungeons and Pokémon. É, Dungeons and Dragons. Coloca Dragons que fica melhor. É. Dungeons, Pokémon and Dragons. E aí o carinha... Dungeons and Charizards. E aí tinha um carinha lá na rua de casa. Tinha um carinha na rua de casa lá que ele tinha ele queria capturar a Lugia. E aí ele tava girando. E aí um dia ele foi, apertou o botão lá, né, deixou o dedão dele lá no círculo lá. E aí ele selecionou a Lugia, né? Conseguiu selecionar a Lugia. Aí quando ele foi falar, né, que tinha capturado a Lugia, não sei o que aconteceu com ele, que ele travou. E ele falou assim: ah, eu capturei, ah, Lugia! Aí o cara tipo... Gente, tipo, a menina dormiu, né? E do lado dele falou: tá tudo bem. Todo mundo começou a falar. O cara virou. Sonato. Mano, virou um meme na rua, cara. Todo mundo: Lugia! Mano, achei, velho. Como é? Coitado, mano. O cara vai ser zoado até hoje por causa disso. E pior que o cara é zoado até hoje por causa disso, cara. Se você for pra ver, a única fraqueza que ele tem é encher a cara e ser mortal. Com os poderes que ele tem, e ser mortal é o de menos. Porque pro cara conseguir matar ele, tá de parabéns, mereceu. Tem que levar, né? Tem que deixar levar o corpo ainda. Não, mas... a cara, pô. O cara atravessa a realidade. Pouco importa se o corpo dele tá bêbado, a mente dele tá... sabe? Ah, cara, a mente dele, ele é um cara que foi criado nos anos 60, que é onde tava tendo o auge ali do movimento hippie. E aí você tem o Dístico falando, durante um tempo ele falou que ele utilizava LCD, né? LCD não, LSD. LSD. Ele tentou, mano. Ele utilizava LCD nos anos 60, ele é um caraca, o cara voltou do tempo, né? Foi pro futuro e trouxe a televisão. Então, assim que... uma hora depois, a gente tinha uma galera na fila, foi chamando, E o primeiro exame, como foi falado já, é o exame de vista, né? E você vem com aquela costume, né? A ética e a moral no seu coração, seu pai e sua mãe ensinando nunca mentir. E o diabinho lá do seu lado. Mente, fala pra eles que você não sabe ver. Você não tá enxergando nada. Fala pra eles. E o anjinho do lado, né? Não, você não pode fazer isso. Você tem que falar certinho a letra que tá ali. Aí você vira pro anjinho e fala pra ele assim: não, mas eu não quero servir. Aí o diabinho: isso, mente a letra. Aí você olha pro anjinho, olha pro diabinho. Aí você fala: ele pergunta assim, que letra que tá aqui? Aí, P, muito bom. Aí você vê que você concordou com o anjo, né? Você não concordou com o diabinho. Aí o diabinho vai embora. Ô, oh, mas vai ficar entre nós. O P é a primeira, né, mano? Então, eu acho que Aragorn. Também eu vou fazer o... mas o nosso amigo aí, o protagonista, ele sabe das coisas do Senhor dos Anéis e sobreviver na Terra-média não é fácil. Pedro, o Aragorn Pedro não vai ser nem de filho por agora, mano. Ah, não fala bobeira, cara. Não fala bobeira. Pedro é bom, mano. Mas, cara, é Aragorn, mano. Ele tem um exército de espíritos, ele governa uma terra muito, muito hard, cara. Então, eu acho que ele tá ganhando. Terra-média começa no nível hard já, velho. Nasce lá já começa no nível hard. É tipo morar no Brasil, né? Quando você nasce no Brasil. É tão hard que não devia nem chamar Terra-média, né? Devia já começar Terra Hard, né? Devia chamar assim. Galera, vou pro meu último. E eu acho que esse, pra mim, é como se fosse o meu Game of Thrones. Como eu ainda não peguei pra ler o meu Game of Thrones, pra mim esse é o melhor livro de, cara, de fantasia que eu li até hoje. Que é As Crônicas do Matador do Rei. O primeiro livro, ele é o Nome do Vento. E o segundo livro é O Temor do Sábio. O terceiro livro tá pra sair em nome de Jesus esse ano. Que vai ser As Portas de Pedra. O autor é o Patrick Rothfuss. Cara, o livro, ele conta a história de um menino. A família dele é dono de um circo, de uma trupe. E esse menino, existe uma lenda por trás de tudo no universo lá. Que existe um conjunto de pessoas que estão amaldiçoadas. E essas pessoas, elas são amaldiçoadas, mas elas são eternas. E aí a família dele cria uma canção que, tipo assim, chegou o mais perto possível de contar a história desses caras. E eles conseguiram cantar apenas um trecho. E aí acontece algo muito trágico com a família dele lá. E que forma, começa a formar tudo a história do Nome do Vento. O livro, ele me cativou por duas coisas, cara. Que se alguém falar que é mentir, que alguém falar que não é verdade, é o cara mais mentiroso do planeta Terra. Primeiro, de novo, o livro me captou pelo nome, né? Assim como o Vendedor de Sonhos. Pô, um cara que tem um livro chamado O Nome do Vento já é merecedor de você ir lá e gastar seu dinheiro com aquilo lá. Porque, cara, eu vou confessar que a primeira vez que eu vi esse nome, cara, inevitavelmente eu lembrei da primeira carta da Sakura Card Captors do Vento. Sem brincadeira, sério mesmo. Que isso? Nada a ver, mas. Eu já vi esse livro, cara. Eu vi O Nome do Vento. Aí eu primeiro vi o gritinho da Sakura, cara, já... Vento! Ah, eu tinha que falar isso, não sei disso. Beleza, voltando. Da vez eu fui mais animado que a primeira. Porque a primeira eu deixei pros últimos dias, assim, por isso que tava cheio. Mas nessa segunda vez, foi todo mundo marcado por um dia só lá. Então tinha uma quantidade X de pessoas esperando lá no tiro de guerra. Tinha mais soldados, da outra vez não tinha soldados. E aí eles faziam outras perguntas, que eu nem lembro quais agora. O gordão tava lá. Esqueci o nome dele, vou lembrar o nome desse gordão, cara. Ah, e aí antes de colocar todo mundo em fora, todo mundo ficou esperando lá, morgando, pedindo pra gente chegar lá às 7 horas. E eles começam a trabalhar só 8h30, bando de viado. Verdade. Mano, desnecessário, velho. desnecessário. Esse dia que eles ensinam, né, posição de descansar e posição de sentido. É, não, eles tentam ensinar lá. Eles tentam, né? Eles tentam. Ah, verdade, eles tentam. Eles colocam tentam. Você em forma, eles falam posição é descansar, aí de sentido. Aí fica lá meia hora fazendo isso com você. Fico. Verdade, verdade, tinha esquecido disso. Fica aí sempre tem mesmo. Os caras ficando risado na fila lá. É, tá rindo o quê? É, é isso mesmo. E você, tipo, você fica com medo do gordão, cara, mas o gordão não é nada, entendeu? Tá ligado? Não é nem o tenente que vai lá fazer isso, né? Pelo menos da minha vez não foi. É, foi o gordão mesmo que ficou comandando todo mundo lá e você fica mal, tipo, ah, coisado. Só que um pouco antes da gente entrar em forma, cara, mano, aconteceu uma coisa muito cabulosa. Eu tava de boa lá com a minha cara de, tipo... Putz, o que eu tô fazendo aí? Aí, do nada, chegou um cara pra conversar comigo. Oi, aí, beleza? Beleza. Nossa, mó saco isso aqui, né? É mó saco isso aqui. Eu só respondendo. Aí, nossa, mano, será que a gente vai conseguir servir? Não sei, ah, não sei, velho. Acho que não. Tomara que não. Ah, não. Tomara não. Eu quero servir. Ah, esquece. Porque, ah, pra mexer nas coisas, né? Ter acesso ao exército. Como assim ter acesso ao exército? Ah, mano, é porque eu acabei de sair da FEBEM, tá ligado? Ô, louco! Então, a minha chance de sair da FEBEM é vir pro exército. Então, se eu vim pro exército, eu consigo coisar, entendeu? Porque eu matei um cara lá em São Paulo. Mano, na hora que ele matou um cara em São Paulo, na hora que ele falou isso tão natural, mano, mas eu senti um frio, velho, que foi da cabeça até o pé. E puta que pariu, eu tô do lado de um assassino, velho. Que caralho, o que o exército tá fazendo comigo, velho? Onde eu vou parar? E o cara continuando a história de... Que bizarro! Eu quero entrar no exército, velho. Eu quero entrar no exército. Ai, caramba. Eu falei, mano, gente, eu gravei a cara do maluco. Eu quero a distância de você. Eu fiquei só enrolando ele lá. É isso aí, exército. Isso aqui, tá. Concordo pra não contrariar, né, cara? Porque senão. Nossa, velho, eu nunca fiquei com tanto medo na minha vida, velho. O cara falou natural assim. É que eu matei alguém lá em São Paulo, tá ligado? Mas não foi nada, muita coisa, não. Meio como assim, velho? Só tem um cara ali, só sete palmas debaixo da terra ali, só, não, nada demais, não. Uma das pessoas que jogam com a gente também, que é o irmão do protagonista, né? Falar dele, porque toda vez ele causa junto com a gente, velho, faltou ele pra falar. E gente, aí? O que que ele... Pode contar, acho que esse aí o mestre tem que contar, porque o mestre que tem que fazer as aventuras por causa dele. A primeira vez que eu fui jogar com eles, tinha um exército vindo, né? E aí no passando, eles estavam tipo passando de boa, passando, indo pra uma guerra. Tal. E aí o... Passando de boa, tô indo pra uma guerra aqui. Que de boa. Aí o Cantomo vai na infeliz ideia, né, de perguntar: ah, o exército está passando, o que que vocês fazem? E aí o irmão do... Pra que jogou a ideia? Pra que? O irmão do protagonista fala: ah, eu ataco. Eu taco uma bola de fogo. Ai, cara, eu tinha que ver a cara do cantor, mano. Porque... Lendas da mesa, cara. Jogador merdeiro, olha lá. Eu até lembro, ele perguntou assim: sério mesmo, você jogou uma bola de fogo? É verdade. Quando o mestre pergunta, você tem certeza do que você tá fazendo? Isso, exatamente. É sempre um bom. Você não bebeu nenhuma poção estragada, não? Oh, mas também depois o Cantomo ferrou todo mundo, cara, porque os caras... Ai, foi comédia essa aventura. Ai, foi muito engraçado, que você vê a cara do Cantomo querendo pegar o irmão do pelo pescoço. Guilherme pelo pescoço, cara. Eu tive um jogador sanguinário também, uma vez eles foram cercados por um grupo de bandidos, e os bandidos só queriam os itens deles, eles não eram, na verdade, bandidos, né, eles estavam querendo armamentos pra poder se defender e tudo mais. Aí eles resolveram sair na porrada com eles, né, pra variar. Aí depois que eles conseguiram derrotar os mestres, eles colocaram o resto em sono. Aí o jogador virou e falou, eu perguntei, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão embora? O que vocês querem fazer? Ah, eu vou cortar a cabeça de cada um deles e prender nos galhos. Nossa. Ele importante lembrar para vocês aí que não conhecem também o RPG, é uma sigla do inglês que significa Role Playing Game, que significa jogo de interpretação. E o RPG é nada mais que isso, é um jogo de interpretação. Eu achei que RPG era reeducação postural global. Não é aqueles lançadores de mísseis, não? Cara, eu tive que fazer RPG. E você sabe que eu conheci o RPG jogo, né? E aí chegou uma época com 18 anos que eu tive que fazer RPG. A médica, sério, foi cômico a situação. Ela falou assim... Certo, você vai precisar fazer RPG. Aí eu, oi? É, você vai ter que fazer RPG. Eu falei, não, mas eu gosto de jogar com o meu sistema. Ela vai criar um RPG novo. Eu quero fazer um. Cara, aí depois, não, o que você tá pensando? Você vai ficar curvado lá escrevendo regra de sistema, ai, vai arrumar, cara, essa coluna. É. Ai, já tá, cara, cheio de sistema por aí, não quero mais fazer um. Fala, galera, aqui é a Sara. Eu tô aqui pra falar a experiência de como foi gravar com o Geek Brasil. Quando o LP me chamou pra gravar o... Idosos do PlayStation 1. Nossa, eu fiquei muito nervosa. Chegou no dia, eu quase desisti. Mas assim, eu nunca tinha gravado nada do tipo, né? Eu nunca tinha feito nada do tipo. Mas foi super divertido. Rolou altas risadas, altas histórias. Nossas histórias dramáticas de como ganhamos nosso PlayStation 1. Nossas sofrências. Foi muito legal, confere lá. O mais recente que eu participei foi o The Last of Us. Se tiver um tempinho, põe no carro, vai ouvindo. Você que ainda não jogou, você quer conhecer um pouco mais da história. Foi super bacana. Sou um pouco suspeita pra falar, porque é o meu jogo preferido. É o meu jogo do ano, do século. E eu gosto muito do enredo e tal. Mas assim, confere lá. E eu tô aqui. Sempre que puder me convidar, tô aí. É nóis. Aqui quem fala é o Rod. E eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre como eu conheci o pessoal da GBRcast e tudo mais. Eu conheci o Silas, o famoso LP, lá nos idos dos anos 2008, 2009, ainda nos tempos de Orkut, saudosos tempos de Orkut, na comunidade da Naruto Project, onde a gente discutia e debatia muito sobre construções de personagem e a história em si. E era sempre muito divertido e tal, mesmo quando a gente discordava e tinha discussões homéricas, e era muito divertido. Tempo bom onde os trolls eram mal vistos na internet e não os que compõem a base dela. E passou-se os anos, Orkut infelizmente faleceu, Naruto cresceu, teve filho, casou. Acabou, já tá recomeçando e estamos aí. Hoje no Facebook, um dos administradores da página, eu junto com ele, da Geek Brasil, um dos membros do GBRcast. E queria indicar para vocês dois casts que para mim são, até então, os melhores, ao meu ver. E, ironicamente, eu não estou nos dois, eu estou apenas em um. Para mim, um dos casts mais interessantes para mim foi o do Pokémon, que foi um cast onde teve muita informação e foi divertido, as piadas e tal, coisas que eu nem sonhava. Eu, que jogo Pokémon desde os anos 90, jamais imaginaria. Tava lá no cast, eu fiquei muito feliz com o resultado. E claro, o meu mais recente cast, que foi sobre George Lucas, onde eu pude falar um pouco mais sobre a minha experiência com Star Wars e meu ponto de vista sobre o George Lucas e a franquia Star Wars como um todo. E é isso. Tal qual como um mago, assim sou. Nunca antes nem depois, sempre na hora. Falou. Galera, meu livro é o Goosebumps. O Goosebumps não é um livro particular, não é um livro sozinho, né? Ele faz parte de uma série de livros de terror infantil. E eu cheguei a ler esse livro com, acho que, uns 12 anos. Minha primeira vez que eu morei em Caçapava, tá ligado? E assim, minha mãe chegou com o livro pra mim e falou: sorri e morra. Na capa tinha assim uma sua mãe? Caveira. Minha mãe, velho. Sua mãe falou livro ou livro? Sua mãe, não, cara. Não, é o nome do livro. É o nome do livro, velho. Não, chegou com o livro pra mim e o título era Goosebumps, sorri e morra. Goosebumps é uma palavra em inglês que significa arrepios, né? Uma curiosidade aí. E esse foi o primeiro livro da série que eu tive contato, né? Tem a continuação do... O livro basicamente se trata assim, é um carinha lá, tem uns amigos, e eles invadem uma casa abandonada, mal assombrada, né? E encontram uma câmera fotográfica velha. E toda vez que eles tiram foto com aquela câmera, quando sai a... tipo a Polaroid, sabe? Quando sai a fotografia, mostra um desastre. Mostra uma pessoa com a perna quebrada, um carro destruído, uma pessoa desaparecida. Sempre mostra alguma coisa ruim. Caraca, e, tipo, sua mãe tempo, gosta muito acontece. De você, né? É, velho, ela... ficava frio, mano. E toda vez assim que tirava uma foto e mostrava aquilo acontecia algum tempo depois. Aí o primeiro momento lá, o cara... É, velho, tipo um premonição com máquina fotográfica. E assim, o legal do livro é que ele é um filme de, é um livro de terror infantil, né? Mas ele prende muito, cara. Eu devorei o livro em 2 horas, velho. Eu li inteirinho. Ele prende muito, só tem... Ele é muito doido. Não, né, velho? Eu não leio tanto, mas eu leio... Foi o primeiro livro que eu li bem pra valer. Tinha o quê? Umas 150, 200 páginas. Li em 2 horas. Do começo ao fim, sem parar. Na hora que eu cheguei, tava com a mesma roupa, pijama, comecei a ler. Terminei o livro, mano. E o livro é muito bom, ele tem os acontecimentos que te prendem, ele te deixa um pouco apavorado mesmo, é um negócio que mexe mesmo com você. Até atingir o clímax do livro, né? E o curioso é, por ser infantil, né, ele fisga você, ele não é ao mesmo tempo tão sombrio e ao mesmo tempo não é tão inocente, ele realmente apavora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por curiosidades, Você ganhou esse livro com quantos anos? Ah, cara, deixa eu ver, acho que eu tinha uns 11, 12 anos, por aí. 11, 12 anos? Tinha acabado de lançar o Prisioneiro de Azkaban no cinema. Caraca, cara, mas sua mãe te deu um livro desse daí? Eu tô intrigado até agora com isso aqui, velho. Pô, eu tô intrigado. Ela deu um livro, chegou em casa do nada assim, ó. Comprei o livro pra você, quer? Ela mostrou pra mim e eu comecei a ler, igual um louco. Eu acho que com 11 anos eu tinha medo ainda de dormir no escuro, cara. Eu não tenho isso. Imagina até hoje. É que eu já fiquei, né? Nunca mais comprei uma câmera. Polaroid passava longe. Geeks, estamos de volta. E pra começar, não podemos deixar de falar daquilo que é principal no desenvolvimento do The Last of Us, que é a própria Naughty Dog. A gente vai começar a falar um pouco mais sobre como a Naughty Dog teve essa iniciativa de abandonar jogos, entre aspas, infantis, para focar no jogo um pouco mais adulto. Eita. Quer só? Opa. Os instaladores pegaram ele. Olha aí, alguém voltou. Aí tá voltando. Oxi. Sila. Tá difícil, Sila. Hoje, hein? Oi. Fecha e abrir de novo, hein? Vocês estão me ouvindo? Você, eu tô. O Lepis não tô mais. Lepis, você tá aí? Lepis. Mas um jogo que esse daí, até hoje, cara, eu não me atrevo também, porque eu acho que é muito mais pesado, é o Silent Hill, cara. Silent Hill é insano, cara. Vamos pular pro próximo, mas... Não, pode pular, eu não joguei porque eu tô medo pro canal. Alguém jogou Silent Hills aqui? Não. Isso, muito bom, muito bom. Não. Mano, eu cagava de medo desse jogo, cara. Veio no meu jogo, veio no meu, quando eu comprei, veio no meu suporte de CDs. Eu quebrei na hora. Assim que eu comprei, assim que meu pai deu dinheiro, eu fui, pá, quebrei. E quem vai jogar esse negócio aqui não? Sara acha que a história dela é triste, espera até eu contar a minha. Eu não tive PlayStation. Você não teve PlayStation? Eu não tive, não. Eu não tive. O que você tá fazendo aqui? Um momento de silêncio. Ele jogava na cara dele. É aquela música do Chaves, né? Ladrão! É! Ladrão! Ladrão! Não foi pra Acapulco. Pois é. Eu não tive PlayStation. Eu? Quando todo mundo tinha um PlayStation 2, meu pai me deu um Nintendo 64 usado. Caraca! É, show. Mas eu tive bastante experiências legais com os PlayStation dos meus pais. Meu, antes, então, antes de fechar o cantono, eu vou fazer um meu. Cara, eu acho que se o Dumbledore lutasse com o Gandalf, o Dumbledore ia dar em cima do Gandalf. Polêmica. Polêmica. Porque um ator é gay e o outro personagem é gay. É gay, né? É a mágica, velho. O pó e magia, né? Os dois pó e magia. Literalmente. Eu não sei como é o pai de vocês, mas meu pai acha que, tipo, TV, videogame era como se tivesse camas. Você já tem um em casa, pra que você quer outro? Então, o Super Nintendo pra ele já era beleza. Já bastava. Papai, olha só o PlayStation, gráfico melhor. Sei lá, roda CD, dá pra ouvir música. Não, mas você não tem videogame em casa, meu? Então não precisa. Eu tava jogando o Super Nintendo longe. Que bom, né? É mesmo? É tipo isso. Eu lembro que meu pai é acostumado com Master System e fazia isso. Na hora que ele viu, nossa, PlayStation, né? Parece mais de filme. Uau, 3D, roda CD e tudo mais. Aí ele comprou. Eu como todo neguinho, né? Das áreas pobres do bairro. Eu cresci, PlayStation. Eu cresci oprimido, né? Jogando versões baratas do PlayStation. Um belo dia eu fui na casa de um amigo do meu pai. E aí lá todos tinham PlayStation, né? E eu fiquei sozinho, quietinho no canto lá, só vendo eles jogar. Na hora que eu fui jogar, morri, já tive que passar o controle. Meu pai ficou com dó. Aí fez horas extras, horas extras, horas extras. Comprou. Um dia eu cheguei, acordei de manhã, tava lá o PlayStation no sofá. Eu olhei e passei direto, né? Não, aquilo não pode ser pra mim, né? Deve ter alguém pegou emprestado. Essas coisas não acontecem com o neguinho, não. Sentei, fiquei olhando, né? Pô, deixa eu esperar, né? Pra chegar aqui. Quem é o dono desse play, né? Quem sabe ele me deixa jogar. Aí meu pai chegou, moleque, pode jogar, é seu. Nossa, os olhinhos cheiram de lágrimas. E eu joguei. Essa foi a minha história. Procura até colocar sua voz um pouco parecida com a voz original, ou você, tipo, procura dar a característica da sua voz mesmo para aquele personagem em si? Eu tento me aproximar o máximo possível, na medida, literalmente na medida do possível. Né? A voz nunca vai ser igual à voz das atrizes, mas eu acho importante, sim, tentar manter, buscar uma proximidade de timbre. Eu acho que isso choca menos quem conhece a voz dos atores no original. Isso. E dá uma verdade para aquela voz que está saindo dublada. Então, a Penny do Big Bang Theory, por exemplo, A atriz, ela tem uma voz meio nasal. E eu busco isso quando eu estou gravando. Porque eu acho, aliás, acho a voz dela incrível, divertidíssima. Penny. O quê? Não consigo dormir. Talvez seja porque a sua boca ainda tá aberta. Estou com saudade de casa. Sua casa fica a 6 metros, meu filho. 6 metros, 6 anos-luz, não importa. Fica numa galáxia muito, muito distante. Quando eu dublo alguma coisa, eu sempre penso que eu acharia daquilo como uma pessoa que tá assistindo, né, que conhece o ator. Como no Brasil, assim, no Brasil tem uma coisa que está mudando, graças a Deus, enfim, nos últimos anos, mas sempre teve uma resistência muito grande das pessoas com relação à dublagem. É uma coisa, é cult dizer que não gosta de dublagem. né? Assim, pelo menos vários meses. Bastante isso daí. Gente, vocês não sabem, eu já passei por cada uma, do tipo, o que você faz? Aí eu faço dublagem. Ai, jura? Que legal, eu odeio dublagem. Que vacilo. Eu posso citar mais de uma? Pode. Então vou citar quatro. Pode, mas não fala nada. Vou citar, eu vou citar o jogo inteiro, então. Primeiro sendo da Sara, que vocês falaram. Depois teve a cena que a Ellie foge, aí o Joe encontra ela lá e ela fala, todo mundo decepcionou, mesmo você. Pô, aquilo ali, eu quase chorei também. Aí depois teve a cena que o Joel cai lá e leva aquela atrás vazada lá. E eu, nossa, eu pensei, o que, que eu tô fazendo assim, jogando isso? E por fim a cena das girafas lá, né? Que a outra passou a mão lá. E que fez som era muito bom, som da girafa, né? Nossa, essas quatro cenas foram espetaculares. Isso é material.